O som regional está aqui na Rádio Sul Mato Grossense. ZYU416, 850 kHz. 10 mil watts de potência. RSM. Rádio Sul Mato Grossense. De segunda a sexta.